passo você virar no passo do meu desejo, o descompasso do meu passo. Mas se te peço, você vem, que passo você virar no passo do meu desejo, o descompasso do meu passo. Eu tenho pressa, não ando devagar. Você vem, se te peço, você vem. Em que passo você vira? Se te peço, você vira. Em que passo você vira?